Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caríssimos e estimadíssimos ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Esta é aquela tão desejada emissão de sexta-feira em que lhe trazemos os maiores hits da música de dança dos anos 90. E hoje estamos cheios de energia, com muito boa disposição e muito ânimo para... Porque enfim, também cá está, não é sexta-feira, estamos a chegar ao fim de semana. Bem, para mim até a altura tenho mais trabalho, mas pronto. Mas é tão bom estar consigo que... Quanto mais tempo aqui estiver, melhor para mim. Vamos ficar agora mesmo com Musicália até às 21 horas e vamos começar com boa música de dança. Vamos ficar primeiro com aquela musiquinha já conhecida, Be My Lover dos Labouche, depois Scatman, I'm Scatman. Uma música também dos anos 90 e que, sinceramente, este Scatman fez um sucesso. Ele nunca estava nada. Só que estava pipa para a pó, mas fez um sucesso, uma coisa fenomenal. Parece o Chacarrão, também não cantava nada e fez um sucesso tremendo. Enfim, ai ai, vamos depois ficar com mais uma grande música. Tribal Dance, já ouviu falar dos Two Unlimited? Pois, muito bem. São estas as três musiquinhas que vai poder ouvir já de seguida nesta emissão do Musicália que começa agora. La da da di da da da da la da da di da da da da di da da da da.

dance, trouble dance. Já com mais duas musiquinhas, os Coulter Beat com o tema Mr. Vain, um grande tema que dispensa apresentações e uma grande, grande batida. Um grande beat, não é? Eles são os Coulter Beat e é um grande beat, sem dúvida. Vamos depois ficar com outro grande beat. A música chama-se O Got to Let the Music e foi uma das musiquinhas, é uma musiquinha fantástica dos anos 90, marcou sem dúvida esta década. E sabe de quem é? Sabe? Pois é, são os Capella que nos trazem então o Got to Let the Music e antes então os Coulter Beat, dois grandes beats que vamos curtir já de seguida, primeiro com este Mr. Vain e depois então com essa o Got to Let the Music. Eu vou voltar ainda para as despedidas e com uma grande música, é verdade. Vamos à música, até já! Comigo até o final desta emissão do Musicalia. É com eles mesmo! Vamos ficar com Equador, uma grande música do final dos anos 80, é verdade, 1989, mas que depois foi remasterizada e, enfim, com uma batida bem diferente. E vamos então ouvir a versão de 89, mas pronto, já podemos dizer que é anos 90, não é? É que eu, por acaso, até acho que a batida depois que ficou no final dos anos 90 até nem foi assim tão bem sucedida, não. Mas esta está uma grande música e é desta maneira que vamos então encerrar a emissão de hoje do Musicalia. Vamos então ficar com Equador de até terça-feira, não é? Vamos à música, a seguir o Planeta Rock com Miguel Freitas. Até para a semana! Dá-me tu mano! E venha comigo! Vamos ao viaje para buscar os sonidos mágicos de Equador!